Jardim, um coreto à música e à saudade, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br, ou envie uma cartinha para nós, colocando no envelope da mesma: Rádio USP, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. Mas, vamos nós com música nesta manhã de domingo. Nós vamos atender ele que reside em Araraquara. Aliás, Araraquara também amanhece ao som. Jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele reside a Brasil, em Araraquara, Morada do Sol, Sr. Carlos Botelho, que quer ouvir do poeta Luiz Vieira, dele mesmo, Luiz Vieira, a composição inteirinha. Radamés em Ata, piano, Radamés em Atali, com seus músicos. Arranjo do Radamés em Atali para essa composição do musicólogo Ari Barroso e Lamartine Babo, Rancho Fundo. Ainda para ele, que reside em Araraquara em nossa sintonia, o Sr. Carlos Botelho, pela vez primeira conosco, advogado e cantor Mário Reis, saudoso intérprete intimista, Mário Reis, cantando do musicólogo Ari Barroso e Iaiá Boneca. Quero amar você inteirinha, abraçar você inteirinha, viver uma vida inteirinha de felicidade inteirinha, e em sua vida inteirinha repousar meu sonho inteirinho, e depois morrer inteirinho, mas morrer gostando de alguém, gostar de quem gosta da gente também, amar sem temer o gosto de amar. Se o amor faz sofrer, eu quero só ver onde vou parar. Quero amar você inteirinha, abraçar você inteirinha, viver uma vida inteirinha de felicidade. Temer o gosto de amar. Se o amor faz sofrer, eu quero só ver onde vou parar. Thank you. carnaval. Depois da tirolesa que cantando fugiu, deixando todo mundo mal, chegou a vez de dominar, imperar como rainha de encantos sem par. E aí a boneca, a brasileirinha, emoção, dona do meu coração. Ai, ai, como é bonita, ai, ai, como é formosa, ai, ai. E aí a me dá umas molinhas dos beijos teus, pelo amor de Deus. E aí a me dá umas molinhas dos beijos teus, pelo amor de Deus. Se tudo passou, se o amor terminou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela fica em nossa sintonia, curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, nosso negócio, a pedido é música. Ela reside em Pirassununga, alô, alô, Pirassununga, que também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ela, nossa gente ouvinte, que nos escreve pela vez primeira, dona Carmen Fonseca Alves, que diz em sua cartinha que adora os domingos pela manhã, para ficar ouvindo pela Rádio USP de São Carlos, este cartaz radiofônico. A dona Carmen Fonseca Alves, de Pirassununga, Carlos José, que é advogado em sua vida particular e excelente intérprete, Carlos José, do A Assunção, esta música mundialmente conhecida, em adaptação para o nosso idioma, Índia. Banda Odeon. Nesta gravação antológica do Alberto Martins, a Banda Odeon garbosamente desfila e executa o dobrado Capitão Caçulo. Tudo isto para ela que reside em Pirassununga, dona Carmen Fonseca Alves, em nossa sintonia. Saudoso Adoniran Barbosa, o impagável Adoniran Barbosa, que foi também um excelente compositor, aquele cantando esta pedida sonora, Tocar na Banda. Índia, teus cabelos nos ombros caindo, negros como a noite que não tem luar, teus lábios de rosa para mim sorrindo,

carioca e um cigarro de Holanda. Tocar na banda pra ganhar o quê? Duas mariocas e um cigarro de Holanda. Um relógio é 4:20, o outro é 4:30. É que de um relógio pra outro, adora a vareia. Marquei com a minha nega 5, cheguei às 5:40. Esperar mais de 20 minutos, quem é que aguenta? É que de um relógio pra outro, adora a vareia. São Paulo da Café, Minas da Leite, a Vila Isabel da Samba. Samba que você ouve e curte neste cartaz radiofônico, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, o nosso intervalo e na volta, vamos enfocar Carlos Galhardo, saudoso Carequinha mais uma vez, e o rei da voz, o Chico Viola.